decola da 10 para uma esquerda, Pucas e Paz, abertura 1005, 08.2, 57 na. Sem lugar, estatizado, transponda, chama pronto, feedback, funcionamento. Camarão, 805. Com 7-4, baixou e travou. Uno 7-4, autorizado pouso, pista no zero, vento 080 graus, 09 nós. Pouso no zero, gol no 7-4. Vento, gol no 7-4. 080 graus, 09 nós. Obrigado. Uno 714 no solo 48, direita, chama o solo 121-9. A direita 219, é o gol 1-714. Boa noite. Ouro de solo, Salvador, gol no 714, Livana Pista. Gol no 714, autorizado táxi Alfa, reportando da Juliette. Ele Alfa, reportando antes da Juliette, gol no 714. Economia 06, complete GLS, uma torre 118 do 95. 1295, Economia 06, obrigado. A 3152, decimante 2, meu autorizado ele é. 2000, autorizado ele é. Salvador, boa noite, gol 1606, estabilizado, 1-0, baixa travado. Gol 1606, tráfego avistado, altímetro 1-0-2, confirmando baixar travado. Baixado ou travado? Autorizado pouso, pista 1-0, vento 080 graus com 1-0 nós. E o pouso, gol 1606. Lua 714, está autorizado a ingressar na Juliette para a posição 08 do Pátio 1. Ingresso Juliette, Pátio 1, posição 08, gol 9714. Salvador, Rupa 084, we are ready to taxi. Europa 084, stand by to taxi. Stand by. Europa 084, approve the taxi by M&M from taxiway India on Honda Short, runway 10, taxi tower 118-95, QNH 1012. QNH 1012, we are cleared to taxi to the holding point of 10 via India and tower frequency 118-95, Europa 084, bye bye. O gol 1805, aguarda autorização de pushback de funcionamento. 2805. Eu me acompanho a torre. Direito foi tomado. Afirmo, boa noite. Torre Salvador, boa noite, na 3152, vai passar sim, Brasil. Cedrezino 52, altímetro 1-0-2, boa noite, repórter no Baixada Travada. Tá baixado e travado já, 3-1-5-2. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 0-7-0 graus com 1-0 nós, tá 3-1-5-2. Autorizado pouso 1-0, tá 3-1-5-2, e 2. Voo no 606, sou autorizado para seguir o táxi Alfa, reporta antes, ô Juliette. Alfa vai pro caso de teste. Good evening, Europa 084, heavy taxi to holding point 1110. Okay, Europa 084, do you have the bus 320 on the short final runway 10 in sight? Yes, we have the traffic in sight. Okay, after the traffic, line up and wait runway 10, Europa 084. Okay, behind the traffic on final on runway 10, we are clear to line up and wait runway 10, Europa 084 behind. 06, autorizado a ingressar na Juliette para a posição 05. Gol 1805, após o Airbus da Europa passar a retaguarda, está autorizado iniciar o pushback acionamento. Chama pronto o táxi. Tem que chamar pronto para o táxi, 805. Cedrezino 52 no solo 57, direita, chama o solo no 219. 219, obrigado. Salvador, boa noite, Stan 3152, livrando, só escuta. Stan 3152, muito boa noite, está autorizado a ingressar na Alfa, reportando antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3152. The wind is 080 degrees with 09 knots. We're going to take a runway 10, 0084. Europa 084, Bonnet 00, contact 119-8. 119-8, bye-bye. Salugo 805, 153 a bordo, 244, Fortaleza para o táxi. 1500. Europa 084, good evening. Radar contact, climate temperature level 390. Puka, Jama, Zipa, departure, Europa 084. Okay, Puka, Zipa, the Puka departure, Zipa transition, climbing to 390, Europa 084. O TAM 3152 está autorizado a ingressar na Juliette para a posição 06. Juliette 06, 1805 a linha e mantém cabeceira 10 inicialmente. Anima 10, 1805. Zero 05, vento 080 graus com 109, autorizada a decolagem piscina 0. Este é o piscina 0, 05, decolado Salvador 05, controle em 119.8, bom voo. 198, boa noite. Salvador, boa noite, voo 1805. 05, boa noite, contato, turma técnica 370, na saída Puca, Jamo, Zipá. 370, Puca, Jamo, Zipá. Boa noite, acendo a identificação, letra V, chegada Mari, até 2000, ajuste 1092, aguarde ILS X-Ray. Zero 084, contact now, receive center on frequency 126.85. 126.85, over 084, bye. Bye. Desse mantém 3.000, ajustado em 1.012, via chegada da Mari, aguarde o ILS X-Ray. Ajuste 1012, Gol 1896, aciona a identificação. Muito boa noite, da 3891, transfere, mantendo o Gol 1960. 3891, aciona a identificação, desse mantenha 4000, ajuste 10, 12, na via chegada ponte. Então, 3891. 4000, está no final, chegada ponte, ajuste 10, 13, 12, 10, 12. Chame Recife agora, frequência 126, decimal 85, Gol 1805. 2685, 1805, boa noite. Boa noite. Quatro zero meia dois, autorizado final ILS. Voo no 896, desce e mantém 3000. Desce e mantém 3000, voo no 896. Ou melhor, desce e mantém 2000, voo no 896. 2000, voo no 896. Então 3891, desce e mantém 3000, inicie redução 1909. Reduzindo para 1909, desce para 3000, peça 3890. Quatro zero meia dois, complete final S, M torre 118, decimal 95. Azul 4062, controle. Na escuta 4062, vai chamar 1895. Confia. Torre Salvador, azul 4062. Na final, procedimento ILS XAI, pista no zero. 4062, tráfego avistado, altímetro no 0 no 2, já baixar travado? Tive baixar travado, azul 4062. Autorizado pouso, pista no zero, vento 070 graus, cono 0 nós. Autorizado pouso, pista no zero, azul 4062. 35. Se houver falha de comunicações, vou ir para cima na marcação 120. Proa 235, confirme o limite da proa, senhor? Limite é a marcação 120 de Simbra. 120 de Simbra, 3291. Boa noite, 9000, autorizado final, ele é. No curva agora à esquerda, na proa 205, limite ao localizador. Proa 205, limite ao lote, o TAM 3891. 3891, desse mantenha 2000. 2000, 3891. Salve Salvador, está 3152, novamente informação Charlie, para Maceió 330. O TAM 3152 está autorizado Maceió, nível de voo 330. Decolado 1-0 com a curva esquerda, na saída Pulca, transição Caju, via Upper Whisky 58. Após Orago, após conforme rota. Controle Salvador, opere 119.8 e o transponder 5075. Então foi autorizado 330 Maceió, deu falando a 10 curva esquerda, Puca, Caju, Operator 58. É o controle 198, transporte 5075, tá na 612, a 3152. São 3152, o contagiamento está correto, são prontos, pushback, acionamento. 52, obrigado. Azul 4062, no solo 23, 1-2-1, décimo 9, ao livrar. 1-2-0, décimo 2-0, azul 4062. Negativo, 121.9. 1-2-0, pessoal 9, eu vou passar no 62. Então 3891 na esquerda, por 130, reposte com localizador estabilizado. 130, reportando estabilizado, autorizado ILS, está 3891. 1896, está ficando. Complete final ILS, torre 1895, gol no 896. Salvador, boa noite, 1896, ILS, X-ray, down no 0. 1896, altímetro no 012, reporte baixado, travado. Reporta a 1012, gol 1896. Meia autorizado pouso, pistão 0, vento 080 graus com 099. Autorizado pouso, gol 1896. Então, desça até 2000, na via chegada Mari, aguarde LS X-Ray, ajuste no 0, no 2, estão 3170. 0, 1, 2, para 2000, via Mari, pode fazer, autorizado direto, Duna, em Duna completo final LS. Então, 3891, complete final S, M torre 1895. 1895, Tran 3891, boa noite. Boa noite. Golo 896, no sol 27, direita 12, no 19. Salvador, bom dia, gol 1896, Livrona, 4. Gol 896, muito bom dia, está autorizado para seguir o táxi Alfa Juliette para a posição 1-0, parte 1. Alfa Juliette, posição 1-0, parte 1, gol 1-896. Boa noite, gol 1-7-1-4, sente da Charlie. O gol 1-7-1-4, agora copia. Escuta. 891, boa noite, altímetro 1-0 no 2, o vento 070 graus com 1-0 nós, autorizado pouso, pista 1-0. 1-0-1-2, autorizado pouso, pista 1-0, TAN 3-8-9-1. Puca, transição Caju, controle a pele 1-1-9, décimo 8, e o transponder 5-1-0-2. Autorizado Aracaju. Nível 230, no zero esquerda, Puca, Caju, 198, 102, 1714. 1714, contagiamento está correto, chama pronto, footback, treinamento. Chama agora 1714. TAN 3170, autorizado final, Elias. Autorizado, Elias, TAN 3170. Nove, 1 no solo 3-1, direita 1-2-1, décimo 9. Direita 2-1-9, boa noite, 3-8-9-1. Boa noite. Autorização? Guardando no 7-4. Salvador, muito boa noite, o TAN 3891. TAN 3891, está autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 02 do Pátio 1. Alfa Juliette para posição 02 no Pátio 1, TAN 3891. O 1714, sou autorizado para o feedback de funcionamento, chama pronto, táxi. O 1714, vai chamar o táxi. Posicionamento na 06-2-5-2. Charlie, autorização para Maceió para o Oceano. O voo 1994 está autorizado Maceió, o nível de voo 350, vai decolando no zero com a curva esquerda, saída Pulca, transição Caju via Upper Whisky 58. Controle a pele 119.8, aguardando o número do transponder. Gente, 994, a hora que passa o transponder, contigo para a senhorita. Obrigado, 994. Para o posicionamento da 3152. Então, 3152, aguardo para o estiver funcionamento. Aguardo. Autorizão 70, complexo final de S, chame torre 118, decimal 95. Torre Salvador, boa noite, está 3170, está 2 milhas de Jaciá, está embaixo do lado. 3170, altímetro no 012, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 0, vento 070 graus com 07 nós. Autorizado pouso na 0, está 3170. Bono 714, solicita o táxi POB 128 a bordo, 128, 2 horas, Salvador. 1714, autorizado táxi via pátio 1, táxi Índia. Quando chega do Nozaro, vai chamar a torre em 11895, o ajuste no 012. Autorizado táxi via pátio 1, Índia, pode esperar no 0, 118, décimo 95, no 012, o Bono 714. Voltando 3152, ficar atento ao Boeing da Gol, passar a retaguarda, após estar autorizado para o tiver estacionamento, chama pronto o táxi. Após o gosto autorizado de posicionamento, 3152. O voo 1994 na escuta do Saulo? Afirmo, senhorita, prossiga a proposta de transponder. Sente, o transponder acionado será o 5111. O voo 994 autorizado para Maceió 350, decolagem de pistão 0, curso esquerda, Puca, Caju, Upper 58, controle 1118 e o transponder 5111. Voo 994. O voo 994, contagiamento está correto, chama pronto, pushback e acionamento. Reportará no gate 3, voo 994. Salvador, boa noite, Bono 714, passando no zero, próximo. Bono 714, boa noite, a Lima tem cabeceira no zero? Lima tem no zero, Bono 714. Tan 3170 no solo 39. Liberou agora a pista, chama solo 1219, boa noite. 19, boa noite. 1714, autorizado a linha de colar, pista no zero, vento 080 graus, com 109, altímetro 1092. 1092, a linha decola no zero, Bono 714. Táxi 3152 com 2 horas e 15, 180 Natal. 3152 está autorizado o táxi via Pátio 1, Taxiway India. Ponto estrada 10, vai chamar a torre 118.95, o ajuste 0, 2, bom voo. Come 12, Pátio 1, India 1895, 3152, boa semana. Alfa antes da Juliette, São 3170, fica atento à aeronave taxiando, após estar autorizado a ingressar na Juliette para a posição 06. Alfa aeronave da companhia, após essa posição da Juliette para o 06. 2987, boa noite. Salvador, boa noite, Bono 714, vai passar 1510. Boa noite, Bono 714, mantenha 230 na seta PUCA. 230 PUCA, Bono 714. Salvador, boa noite, está 3152, está no ponto espera no zero, pronto. 3152, ali mantém cabeceira no zero? Ali mantém pista 10, está 3152. Sim, só para informação, previsão de decolagem em mais 3 minutos devido ao tráfego, decolou à frente, o mesmo perfil de saída devido à separação. Gente, 3152.